Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. A menina dos meus sonhos não entende meu sorriso. Olhar e eu aqui sofrendo na ânsia sem poder amar a menina dos meus olhos. Olhe e não vê que eu preciso de amor, de uma nova paixão, viver feliz da vida com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem, vem, vem com ela no meu coração. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. A menina dos meus sonhos não entende meu sorriso. Ela não percebeu meu desejo no olhar e eu aqui sofrendo sem poder amar a menina dos meus olhos. Olha e não vê que eu preciso. Eu preciso de amor, de uma nova paixão, viver feliz da vida com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém. Não consigo ficar com ninguém com ela no meu coração. Meu namoro é só vai e vem, vem, vem com ela no meu coração. Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém.